Código 9896, informação Bravo, passando no centro. 5897, baixada travada, passou de terra. Livre pouso 90, 90, 93, 5897. Uno 805, chame Recife, Uno 2085. Você vai chamar Recife 2085, voo 1805, boa noite. Short. Juliet Alpha, runway 10, we call you ready for departure, unit 1013, departure right for. Oito nove sete, solo 06, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pátio 3. Livre à direita, táxi nessa frequência, Alfa Kilo Pátio 3, 5897. Zero 084, holding point 10, Bravo, we are ready. Roger, ROPA 084, clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees with 7 knots. Clear for line up and take off runway 10, ROPA 084. Alpha 084, airborne at 10, call departure 119.8, have a good flight. 119.8, Obrigado, 118.84. Departure 18, Europe 084. Europa 084, climb level 330, Puka departure. Climbing by level 330 on Puka departure, Europa 084. controle de Salvador, boa noite, Webjet 5809. Boa noite, 5809. Identifique e prossegue via para 2000, 1003 é o ajuste. Ficou, fez contato com o centro recife. Positivo. Tá livre EDS em forma estabilizada. 1003 é o ajuste. Quem que tá aí no 47? Muita vez, tá bom, ótima fé. Torre 18-6. 18-6. Livre EDS em forma estabilizada. Vai reportar estabilizado do F-59. Europa 084, call receive center, 12685. 12685, boa noite, Europa 084. O timbre mais meia milha. Gente, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 120 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0 no 3. 3, Cândido, pouso 1-0, baixar de trabalho, boa noite, Matéria. Torre Salvador, boa noite, gol 7 no 4. Diga. Gol 17 no 4, sente informação Bravo, quando possível, autorização de tráfego Aracaju 230. Pronto para cópia? Afirmativo. Estou autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Saída Pucajama, Aracaju. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5-0-4, coteja. Autorizado conforme plano de voo, Aracaju, nível 230, subida Puca, transição Jama, Aracaju, pela Golf 677. Decola da 1-0, com curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5-0-4, é o gol 1-7-4. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Sente gol 1-7-4. Boa noite, 96, Solos 20, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, Kilo e Pátio 3, chama para ingresso, Pátio Principal. Acho que Pátio, Alfa, Kilo, Pátio 3, para chamar a ingresso na Principal, boa noite, 96. Boa noite, 96, táxi via Pátio 3, Pátio Principal, portão número 3. Pátio 3, portão número 3, Gol 1896. Portão 3 do Principal. Portão 3, Principal, Gol 1896. Controle Salvador, boa noite, 6746. Com a informação Bravo, desce para 1703. Controle Salvador, 6746. Delta mandou o F6746 com a Bravo, 10-1970 restrito. Boa noite, 6746, identifique, desça via para 2000 pés, no junte 1013. Desce via até 2000 com 1013, o 6746. Sem motivo, está autorizado a IRS em forma estabilizada. Em forma estabilizada, é o número da confirmação? 2. Está estacionamento na posição 4. Aguarde no 7 no 4. Aguardando, gol no 7 no 4. Estabilizado 5809. Chamei para ele agora, 18-6-5809. 18-6. No 4. Boa noite, o F75809 no ILS, baixada travada. Boa noite, 5809, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus com 8 nós, altímetro 1-0 no 3. Autorizado pouso para o F5809. Salvador Tower, muito boa noite, Portugal 024. Portugal 024, go ahead. Portugal 024, request clearance Lisboa, level 370. Roger, stand by for ATC clearance. Stand by for ATC clearance, do you have our SID for today? Not yet, your flight plan is still being filled out, we should have it in another 5 minutes. Obrigado. Salvador, gol 1714, POB de 124, atendendo Recife com 2 horas e 6, pronto para o táxi. Cente 124 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, parte pronto, ponto espera. Livre táxi via Índia Alfa, reportará pronto, ponto espera, gol 1714. Romeo 3 Approach, Itaço para 6746. Jet 5809, Solos 31, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Pat 3, chama para ingresso Pat principal. Alfa Kilo 3, chamarei para ingresso principal. 2 Salvador Gol, 714, ponto espera da 10. No 714, a linha decola da 10, vento 120 graus com 7 nós. PVLA decolar da 10, Gol, 714. Portugal 024, ready to copy it. Go ahead for the Portugal 024. Ready to copy it. Go ahead for the Portugal 024. Clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Zulu 10, Natal, Upper November 873, flight plan route. Puka departure, Zipar transition. Take off from runway 10, left turn, departure 119.8, squawk 5027, read back. Lisboa level 370 via Upper Zulu 10 to Natal, then up November 873. Puka departure, depart transition, runway 10, then left turn, departure frequency 119.8, and squawk 5027, Portugal 024. For Portugal 024, are we back correct? All ready for push and start? We'll go ahead, Portugal 024. Jet 5809, táxi via Pat 3, Pat principal, portão 1. Pat 3, principal, portão 1, Jet 5809. Alô, boa noite, bom meio, 06.